autorizado 100 comandos. O passarinho 2230. 2230, graças. Romeu Papatango complete em curte final no 7 da presente. Reporte estabilizado, Romeu Papatango. Vem de Portará estabilizado na curta final da nota. Romeu Escabarro mantém o setor de Laura, evite final pista 1 no 7 devido ao tráfego, aproximação e pouso para aquela pista, ok? Paciente vai evitar a final da 1 no 7, o Romeu Escabarro. Guardião 01 no visual, passarinho do curto final. Visual com passaredo na conta final. Gente, aí tá guarda por parte do Graer, chame final, aguardando o vento, Guardião 01. A retaguarda do passaredo, chamando a final para o parte do Graer, Guardião 01. Tipo 03, temos mais 4 aeronaves para pouso pista 10, na sequência será autorizado para prosseguir uma base pela direita pista 10, ok? Olimpo 03, ciente, aguardando autorização. 7 com 2 mil, mantendo 2 mil pés em aproximação, reduzindo para 1709. 7, é, 7, 2. No pote 3, você tem livre ingresso, senhor. Chame para ingresso no pote principal, o gol no 041. 7, ingressando no pote 3, chamando para ingresso no pote principal, no 041. Agora liberação, informação de tráfego à sua direita, vai aproximar para o pátio do Graer, o esquilo da Polícia Militar, ok? Visual com o tráfego Romeu Papatão na final de 12 milhas da 1-7. Ok, à sua esquerda também temos o Robson 44, está ciente do seu tráfego, vai evitar o final da pista 17. Portão 6-12-0-1-0-4-1. Afirmo, portão 6-12 no pátio principal. Papatango, pista no 7, pouso autorizado, 100 graus, 14 nós, Romeu Papatango. Ciente, autorizado, pouso, pista no 7, Romeu Papatango. Guardião 01 já na final para o Parque do Graer. Guardião 01, chame solo controlado, 100 com 15, Guardião 01. 100 com 15, chamada solo controlado, Guardião 01. Tarde, Torre Gol, 754, 2 milhas, 3 milhas do Índia Serra. Sente avistado, continua a aproximação, chame quarta milha para a cabeceira, checado o trem, quando 754 à direita, P3 Força Aérea Brasileira, mantendo visual no setor de farol de Itapuã. Sente do tráfego, informa 4 milhas da pista, trem embaixo. O trem já está embaixo travado. Passaria 2230, pousou e voo 36, da presente 121-9. 121-9-2230. Bom dia 2230, autorizado Alfa Kilo Pátio 3, chame pronto para ingresso no pátio principal 2230. Alfa Kilo Pátio 3, chamará pátio principal 2230. Controle Salvador, TRIP 5240, ajuste no 012. Afirmativo, TRIP 5240 irá seguir tráfego, posição 12 horas, 7 milhas. Afirmativo, na sequência, seguindo o tráfego, TRIP 5240. 0-1-7-5-4. Tem nível, tem meia dúzia, senhor. Muito obrigado, boa tarde. Atenção à frequência, reporte na vertical de Buraquinho, Romeu Escabravo. Vai chamar na vertical de Buraquinho, Bravo. Romeu Papatango 37-180, parte 4, chame pista livre. Objeto 6721, no chame torre 119, decimal meia. TRIP 5240, desça para 2 mil pés, ajuste na 012, autorizado PLS, exit pistão na 0, reporte estabilizado. 2 mil pés, ajuste na 012, autorizado PLS, exit pistão na 0, reportado estabilizado, TRIP 5240. Alterador da cena 2230 para ingresso no pátio. Livre ingresso terremoto do pátio principal 2230. Tenta o sinalizador da guerra remota 2230. Ingresso remoto 2230. Sem interferência ou aproximação. Reporte 4 milhas checado, pista leve, guardando a ação 6721. O meu Papatango livrou a frequência livre. Olimpo 03, seria pouso final ou ainda toca remédio? Pouso final. Ok, o tráfego que precede são dois. Um Boeing da Webjet passando externo, na sequência um Embraer 170 da Trip em Duna. Reportará visual com a terra com 170 da Trip. Ciente, o Olympus 03. Reportará quando visual com a aeronave nacional da Trip. Mike Direction Real. Mike Direction Real, prossiga. Tá ligando. Controle ciente. Gente, mantém o setor nesta frequência, reporte para o retorno ou afastamento. Vai reportar para abandonar o setor. Quarenta, libera na Fox. Pois, está liberando agora. Prático, na Fox 1219 à direita, boa tarde. Tarde, certo. Torre Conselho Cordial, boa tarde, estou passando o Vitor em Jesus, com a bordo, na veia para acionamento, por favor. Acionamento e táxi até Oscar, Juliste, zero único, chame para ingresso decolagem. Juliste. Webjet 6721, checado, pista 10, pouso autorizado, 110 com 14, 6721. Faz travado, ele pouso, Web 6721. Torre Cordial, boa tarde, Trip 5240. 5240, boa tarde. Número 2 para o pouso, tráfego para 737 o objeto. Afinal, corpo aproximado de 2 milhas. Formação de tráfego à direita. P3 Força Aérea Brasileira mantém o setor de Itapuã em espera visual. Sem interferência, aguarde liberação pista 10. Aguardando liberação para a pista 10, o trip 5240. O Mike Jean-Chomel mantém o sobrevoo no Subiu o ferroviário. Cadê o ciente? 03, o tráfego da Trip já passou o marcador externo, Embraer 170, reporte visual, aguardando para girar pela direita no zero. Olimpo 03. Tá, visual com tráfego. Para ingresso na frente, Juliette. 7, Julie, aliás, manter a cabeceira no 7, Vitor e Juliette. Olimpo 03, tá visual com o tráfego da Trip na final. Ótimo, então mantenha pela direita do vento e aguarde para girar, Olimpo. Secou 050, autorizado em TAP, 1948. Para Interlagos e Bonfim, até a barra, sobrevoo na barra. Gente, Leirão 211, viu, Mestre 211. Trip 5240, checa o trem, 110 com 14, livre pouso, Trip. Baixado e travado, livre pouso, Trip 5240. Olimpo 03, final no zero, autorizado pela direita, chame estabilizado, checado, Olimpo 03. 03, está com o voo pela direita, reportará na final do no zero, com o trem checado. Romeu Scabravo, Interlagos, mantenha inicialmente o corredor Interlagos, agora transferência para o controle, Romeu Scabravo. Aguardando transferência, Romeu Scabravo, está voando com proa da rotatória no momento, 510. Depois de Interlagos, até onde, Romeu Scabravo? Depois de ingressar no Bonfim até a barra, sobrevoo na barra, senhor. Porcará. 19-8 até a volta, Romeu Scabravo. 19-8, graças, senhor, até a volta. Perfeito. Okay. Vitor Indilete ainda mantém a 197, o Vitor Indilete. Boa tarde, é o Papa Romeu, o Romeu está bravo. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, mantenha-se em condições visuais, mantendo 500 pés, confirme de intenções. Atenção agora, Equador Interlagos e Bonfim, e sobrevoo na Barra, senhora. Controle ciente, informo que é um helicóptero Mike Juliette Romeu, mantendo 500 pés ali próximo de Duna. Próximo à Duna, senhora? Próximo. Afirmativo. Próximo ao Largo do Tanque, Romeu Oscar Bravo. Paciente tráfego, vai ficar atento, o Romeu está bravo. Controle, Serra Mike Fox, Serra Nova Aracruz, agora solicita Interlagos. Serra Mike Fox, siga pelo corredor Vera Cruz e aporte Paripe. Entre, reporte Araparipe, Serra Mike Fox. Boa tarde, Mike Fox, 4-2-1. No pátio 3, autorizado ingresso, no pátio principal tem o portão 04. No pátio principal, para 04, 6721, não é. 10 com 14, 0, 3. 3 no pouso. 060, está escrito a nossa descida é a mão. Positivo? Marco. Confirme. Nossa descida é a mão. 4861, até o 060. Afirmativo, vai até 4861. Confirme para o controle. Lima, Papa Mike, prossiga. Sim, Juliette, agora sim, quando pronto, tentando a possível esteira, 110 com 15, Juliette. Lima, Papa Mike, confirma o transporte direcionado. Salvador, é o T3566, ciente da informação, Lima. T3566, sendo identificação na chegada da Mari, desce o TNV de voo 070. T3222070, com 159. Lima, botar o mic, controle. Confirma o transponder, está acionado? Lima, Papa Mike, acione código 0122. 03, controlado aos 47, 180 pela pista autorizada, reporte liberando à direita via hotel pátio militar. Limpo 03, faz 180 graus na pista e reportará livrando na direita para o pátio militar. O Limpo 03. Índia Juliette decolando aos 47, à direita via Axé 198, até a volta, Juliette. Juliette 198, graças a Deus. 4-1? Afirmativo, gol no 941. Mantendo o 055. Sente, prossegue visual para Salvador. Afirmo. Que informe ideal de descida. No ideal de descida, coordene a descida em 19-8. Ok, ITAP após Serra Vitor 366 para o ILS Whisky. Okay, maintain frequency. I'm going to stand by for your plane and as soon as I have it, I'm going to call you for a copy, sir. Ok, não problema, mas segue. Autoriza 2500 para o Júlio. Mantenha no meu pé, aguarde para a subida Vitor Índia Juliette. Júlio, manterá 1000. Já vai, muda aí o 2645. Tan 3660, acione identificação na chegada da Mari de São Fernando, nível de voo 080. Mike, Recife, eu tenho aprovado 330, copia? Pronto, copia. Jet 5728, autorizado para Serra Brava, Romeu Foxtrot, nível de voo 330 para o Whisky 58. Decola da pista no zero com curva esquerda, subida Puka, transição Caju, controle 119.8, aciona 5475, objeto 5728. Saída Puka, transmissão 5475 Web 5728. Gente, reportar a rotatória da liberal. Ô, Roberto tá bravo, diminui aí que o Marquilete Chomel vai filmar você precisando chorar. Responde 5475. Protegimento correto, objeto 5728, portão 5, chame pronto para o posicionamento. Por gentileza, cheque o rápido, senhor. Entendido agora. Centro Gol 924, informo que pouco abaixo do nível 220 perdemos o contato com o centro de tiro. Controle Centro Gol 924. Firme. Controle 2230, centro da margem, nível 260 para a vitória do Conca. 260 tem aprovado, pronto para Coca? Passarelo 2230, autorizado Sierra Bravo Quebec Victor, nível de voo 260, direto. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Gole até a posição Eval, após direta. Controle 119.8, torre 118.62, aciona 5454, passarelo 2230. Autorizado 260, de roda 10, saída Gole após Eval, depois direto. Controle 5498, 2126, transporte 5443, 2230. Protegimento correto, passarelo 2230. Na remota do pátio principal, chame pronto para o fluxo de estacionamento. Para pronto, 2230. Tá 3566, confirme por hoje quantas milhas? 045, por mais 10 milhas. Pode voltar, tá? Vai ficar bom. Só um minuto para a cópia, como é que está? Gol 1941, no desça para 2 mil pés, ajuste 1 a 0 no 2, livre da restrição de altitude 80. Desça para 2012, livre da restrição, voo 941. 3566, desça para nível de voo 050. 050, 3566. Salvador, bom dia, o Papa Romeo Hotel, Kilo Mais. Confirme para o controle. Papá Romeu, Hotel Kilo Mais, passando um coral no 110. Tango, pronto para a cópia? Dá 61 milha sudoeste Salvador, vou na proa de mar para iniciar a chegada da mar e reporte para a descida. Corredor Axé, controle 119.8, aciona 5144 Eco Mike Tango. Oi, na proa de destino. Confirme, por mais? O transponder é 5144, chefe. Já, Mike Fox, só ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118, decimal 6. 10, camarada 186, obrigado, bom trabalho aí. Bata, chame torre 118.12, Tango, bom voo. Muito boa tarde, Papá Romeu Serra, Mike Fox. Serra Mike Fox, boa tarde. Autorizado final no 7, chama na curta. Checado de fábrica. Checado de fábrica, seu? Aqui não recolhe pra nada. Pois é. Tá livre final no 7, chama na curta, aguardando o vento. Serra Mike Fox. Gente, repórter na curta final, aguardando. Serra Mike Fox. Ground. 1941, informe tráfego, posição 12 horas, 6 milhas, helicóptero mantendo 500 pés, não vai ter vrido a sua aproximação. Seguinte, chegou 941. Hotel Kilo Mike, voe na praia do VR, Salvador. Ah, tudo VR, Hotel Kilo Mike. Foxtrot 121, Golf Victor Alpha Charlie, are you ready to copy? Desejar a descida de estar presente para o número, está autorizado na sequência. Obrigado, vou agilizar o máximo aqui. Sobrevoo na barra. Controle ciente. Controle igual 924, pode voar aqui, sabe? Gol 924, mantenha a chegada. Number 873, then it cleared according to flight plan route. After takeoff runway 10, left turn on Puka departure, Papaya Uniform Charlie Alpha departure, then the Zipar transition. Frequency also of the departure 119.8, squawk 5514, X-ray Lima Foxtrot 121, read back. 6-7 Foxtrot 121, key destination Golf Victor Alpha Charlie. Fatal 330. Upper Zulu 10, then Natal, upper November 873. And tall flight plan route, expect takeoff from 10, then left turn to Pulkat Alpha departure, departure transition, frequency 19.8, croaking 5514. 5514, your read back is correct, sir. Only the departure control is 109.8. On gate 11, Coleman ready for push and start, X-ray Lima Foxtrot 121. On departure, frequency departure 119.8, and call you back ready for push from stand 11, Starway 121. Go 924, confirma pro 8, quantas milhas? Pro 050, aproximadamente 10 milhas. Sente, após termo de desvio, Go 924. 10924, né? Só por aparecer, você é que eu tô. Nível de voo 070, gol 924. 070, gol 924. Controle Salvador, é o Fênix 70, ideal de descida. Fênix 70, mantenha-se em condições visuais, desça para 1.500 pés, ajuste 102, corredor forte. Descendo para 1.500 pés, ajuste 1.002, corredor forte, Fênix 70. Gol 941, autorizado ILS, XR pistão na zero, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, nosso patrão. Mike Juliette Romeu, reporte no Pituaçu. Vitor Índio Juliette, prossiga. Taxi Web 6741, tem a bordo 126, 4 horas e 17, apenas confiança. Confirme. Táxi aprovado via pátio principal Juliette e Alfa até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 2. Ponto de espera da pista no 0, chame a torre em 118 decimal 62 e objeto 6741, tenha um bom voo, senhor. Positivo, pátio principal Juliette e Alfa, ponto de espera da 10, 186, boa tarde e bom trabalho. Tá 3660, mantenha 060. Mantém, então 3660. Gol 1941, chame torre 118, decimal 6. 26, boa tarde. Tá 3566, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0-1-2, autorizado ILS, XR, pistão na 0, reposto estabilizado. Subida Puka, transição Caju, controle 119 decimal 8, aciona 5506 até 8001. Recebi, quebra o Fox 330, autorizado, 358, calor 10, 2, 15, terceira subida Puka, transição Caju, 7198, 5506 até 8001. Correto, então 8001, portão 10, chame pronto para push para questionamento, senhor. Para a posição do localizador. Esquerda 360, orientado pelo localizador, da 3660. Gol 924, reduz a velocidade para 200 nós. 924, reduz para 200 nós e o 924 atinge e mantém 070. Abaeté 4861, desça para 3 mil pés, ajuste na 092. Reduz para 2 mil, Abaeté 4861. Abaeté 4861, confirma indicado. Com 80, pode aumentar. Tem de condições de aumentar para que velocidade? Positivo, lá para 200. Até 200 nós, até a próxima de turno, vai até 4861. Até 2000, chamará estabilizado. Tan 3660, desça para 4000 pés, ajuste na 092. Posto Kim. Decola da pista 1-0. Primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto Bidev. Controle 119 decimal 8. Transponder 5501 no TAN 3193. Autorizado nível 3.0 para o Galeão. Conforme rota com o plano é a Super 9857 até Serra Gusto Romeu, após o grupo no meio até Grupo e após o grupo 4. Barbacena. Decolando dando zero na saída da El, rua Bidev, após rua Leda, após Bidev, controle 198, transponder 01, dando 5501, 5501 no protegimento correto, tanto 3193, portão 9, chame pronto para pushback acionamento, somente após a Prozulu no 4, negativo somente até Barbacena, senhor, até Toquinho, senhor, está autorizado. Gente, até Toquinho. A nossa plana aqui seria Barbacena, a gente já tomou. Gente, Barbacena, a princípio, tem aqui somente para o RJ. Ground, informação aqui, 1-2-1, request push from stand 1-1. Push and start, you're cleared, X-ray Lima Foxtrot 1-2-1, call me ready for taxi, sir. Call you back ready for taxi, 1-2-1. 060. 060. Azul 4089, informação em curso, Mike. Nível de voo 360 para Sierra Bravo Vitor Tango está autorizado via Perwisk 50. Decolada pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto Bidev. Controle 119 decimal 8, torre 118 decimal meia dúzia, transponder 5473, Azul 4089. Aprovado no 390, campeonato do Pana 350. Decola para baixo, com a direita, solda Bailão, Franção Leda, depois vai de lá para o Vivaldi. Transponder 5473, controle 1198. Na posição 8, está pronto para o buscar. Protegimento correto, 4089, confirme. Pronto agora para o posicionamento? Pronto, na posição 8. Após táxi, fica baixa altura para Bata Romeu. Matheus, tem bastante urubu nessa porra top 35, ok? Desculpe, senhor. Tem bastante urubu nessa porra que tá mantendo aqui para 35. Ah, grato. Tá 3566, continua a aproximação. 37 tá com já liberando a pista. Checado o trem, vento 100 graus, 14, 9, 1012, pouso autorizado, 66. Livre pouso, 66, 110. Nada, boa tarde, November Alpha. Corre o Web 6741, ponto de espera da 10, pronto para decolar, boa tarde. 6741, observar o pouso do Airbus da TAN, após aliar e manter pista 10. Após o TAN, na final ali, mantendo 10, 6741. Corre uma boa tarde, a Baeté 4861. 4861 na Baeté, linhas aéreas, reporte externo, checado pista 10. Tráfico precede a voz da TAM curta, final de 2 milhas. Vou aliar um webjet para decolagem imediata à pista 10, ok? Motivo, senhor, está ciente com o tráfego à vista. Mike já chamou, cabeceira 35, já autorizado o táxi a baixa altura, senhor? Baixa altura, Mike Juliette Romeu, reporte liberando para a Bata, eu estou com Sêneca na interseção, pela grama até a Bata, Mike Juliette Romeu, já chama o pista livre. Pela grama até a Bata, Romeu. Torre Salvador, papapapá, Lima, papamike. Lima Papa Mike, EBTA? Afirmativo. Inicialmente, tem uma fala de Itapuã, estou com o tráfego da Baeté para aproximação pista 10. Tem condições de aproximar para 35 após baixa altura até EBTA? Afirmativo. É com o Mike Tango, aliás, e manter a pista no 7, é com o Mike Tango? Aliás, e manter a pista no 4, meta 2 anos. Protegimento correto, objeto 6721, 4, chame pronto para o pushback, acionamento. Trabalho. Salvador, boa tarde, é o gol 1754, cliente da Mike, coordena 390 Campina Grande. Cliente 390 Campina Grande, eu tenho aprovado, Mike correto, aguarde para a cópia no 754. Aguarda qual saída? Puca Zipar. Obrigado. Fala do 489, poderia ganhar para o grande pushback? Mais 2 minutos, já. Obrigado. Solo Salvador, puxe acionamento no 5, EB 5728. No 5, ciente, aguarde para o pushback acionamento, o 5728, aproximadamente 3 minutos, senhor. aguardando a sua escuta, 3 minutos, 728. Lima Foxtrot, 1-2-1, we've got taxi. Taxi, Lima Foxtrot, 1-2-1, clear taxi, via main apron, the Juliet and Alpha, the holding point.